assim como a terra não vive sem o sol, assim como o homem não vive sem amor, assim como o dia não vive sem a luz, impossível viver sem Jesus. Assim como a terra não vive sem o sol, assim como o homem não vive sem amor, assim como o dia não vive sem a luz, impossível viver sem Jesus, impossível viver sem Jesus, impossível viver sem Jesus, impossível viver sem Jesus, impossível viver sem Jesus. É comum